Mãe? Por que você está chorando, mamãe? Mas mãe, você sabia. Você sabia de mim. Eu só queria teu colo. Teu cheiro em mim. Seu abraço. Seu amor. Eu achei que você me queria, mãe. Eu pensei que... Por quê, mãe? Por quê? Tá frio. Muito frio. Ao mesmo tempo queima. Mãe? Mãe? Socorro, mãe. Socorro! Por favor, mãe. Eu tinha sonhado com um parquinho doce, mas você não quis. Não quis! Agora eu não sei, mãe. Pra onde eu vou? Pra perto de quem? Não sei. Não sei. Perdão? Perdão? Eu não quero te ver nunca mais, mãe. Nunca mais. Pra mim você tá morta. Morta. Morta.